É preciso marcar terreno, parceiros e parceiras. Sonhos latinos por uma grande pátria latino-americana. Carta Mãe África. Essa homenagem à mãe de todas as mães. Ao início de tudo. Escuta isso.